a paz. Você diz que não tem amor. As lágrimas molham teus olhos também. Jesus te chama, ó vem. Vem. Deus quer te dar a paz. Veja os lírios gentis, veja o pássaro livre e feliz. Deus quer te dar a paz. Vem, oh, vem, se vem. Vem, se vem, oh, vem. Vem antes que seja tarde demais. Enquanto